Ai, bondinho da quadrão, cava no lado de bom, gente nova. 5:56, 5:56, aqui na sua rádio Juazeiro da Bahia. Mas eu quero mandar um bom dia todo especial para meu amigo Moisés Azevedo, lá em Salvador da Bahia, hora de estar ligado na gente, beleza, né? É isso aí. E também mandar um abraço para o Magrinho, né? É isso aí, Magrinho. Mandar um abraço para o pessoal lá de Souza, na Paraíba, onde fica a terra da gente aí. Salgueiro, Serra Talhada, aí como é que vem entrando aí? Até lá perto do Ceará, lá no Ceará, hein? É chuta, ela vive lá. Sério, segura mesmo? E agarra, pessoal de Souza, aquele abraço, aquele bom dia para vocês aí. Pois é, aqui é Malandro e Petrolina. YH459, Rádio Juazeiro AM Estéreo. O rádio que vence distância e integra o Nordeste. Juazeiro, Bahia, Brasil. Brasil! No momento cultural. Bem, pessoal, nosso boa tarde. Depois aí do melhor da tarde aqui na RJ, a gente começa com o Momento Cultural. Esse programa massa de final de tarde que você já acostumou a ouvir, tem dúvida disso. Comigo continua ainda Josineide Alves Ferreira, para os mais íntimos, minha amiga Joyce Ferreira, a princesa de Carneiro de Dentro. Aqui Geraldo Messias com o nosso Momento Cultural. E começamos convidando Zé Ramalho e Fagner, cantando a música de Roberto Erasmo, Amigo. E logo em seguida, Roberto Dantas com Amor de Violeiro. Boa tarde para você aqui no Momento Cultural RJ. Oferecimento Mercadinho e Farmácias Deus é Fiel, no bairro Alto do Alencar. Organização Daniel e Família. Cage, Centro Automotivo de Juazeiro, bairro João 23. Organização Marcelo. Casa do Morango, no Mercado do Produtor. Organização Raimundo Nonato. Juliana Modas, confecções pelo menor preço para toda a família. Centro de Juazeiro, Organização Juvenal e Família. Autoelétrica Santo Antônio, no bairro Dom José Rodrigues, Organização Toinho. Farmácia Santos, no bairro Itaberaba, Organização Marcos Aurélio. Momento Cultural aqui na sua Rádio Juazeiro, que já chega ao seu final. Quero agradecer a você, Josineide Alves Ferreira, para os mais íntimos, minha amiga Joyce, a princesa de Carneiro de Dentro. Aqui Geraldo Messias na apresentação. Vem aí Marilene Silva, a musa do esporte no Vale, com o programa No Mundo do Esporte, falando tudo, mas tudo mesmo, sobre o mundo esportivo, ok? Então, daqui a pouco, Marilene Silva no seu rádio. Eu vou deixar vocês na companhia de Valtinho Nunca, músico de Lupicino Rodrigues. Bom final de tarde, bom início de noite. Até o nosso próximo encontro, aqui mesmo, na Rádio Juazeiro, com o Momento Cultural. Até lá.